Alô? Gente, eu tô numa ótima. Espero que você também. Pra variar, acendi um incenso e voei. Será que um incensinho só faz a gente voar? Bom, eu tô voando e não posso te atender agora. Se você quiser, deixe um recado após o sinal que eu ligo assim que retornar a esse mundo. Agora, repita comigo e deixe gravado para eu saber como está o seu eu.